Atenção, passageiros da nova super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade, e vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O comando da nova super máquina do tempo Pop Saudade é seu, meu DJ. Bora pra cima hoje aqui no Círio de Santa Maria do Benfica. Pop Saudade chega chegando. Bora pra cima, covarde na área. Vai pra cima, covarde. Primeira. Pop Saudade. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Olha as covardes, as fanáticas aqui. Olha o álbum de Marituba. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Pop Saudade. Eu já sei que não te quero. Meu amigo Bom. Aí da barbearia do Bom, toda a família com a gente curtindo. Tá direto aqui no Pop Saudade. Alô, Bom! Sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Bora, Chulau, bora. Pra lembrar a saudade. Para o nosso casal viajante, meu amigo Carlinho e Edilene, do valor. Amor, seguidores também, meu irmão, vai. O meu coração tem guardado muito amor. A pessoa certa que me amar. Pop Saudade. Sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. Para o japonês, a Suelen. Domingo é por conta deles, meu irmão. Tem Pop Saudade no Pato Macho, domingo. Lá no nosso clube. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de... Amigo Adriano, Carro João, ele é sua madame aqui com a gente, obrigado. Ô, Liliana! Pop Saudade 3D. Foi sempre assim, esse amor, no começo. Michael, vem Michael, fantástico. Da carretinha do Braz, agora tá arrebentando o moleque, eu não tô sabendo, olha. Sucesso, moleque. Quero muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Amar, sem magoar. E ver Cabulino. Coração. Cadê ele? Cadê o Cabulino? Não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração. Tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, amar, sem um amor, e me cala no meu coração. Pra recordar! E aí, Santa Maria? Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos. Segura! Lágrima rolar. Essa não, covarde! Adoro esse seu jeito de. de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Olha os cacerteiros aqui com a gente, meu irmão, vamos lá. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Pop Saudade. Quem tá com a gente, a voz gorô da van, o homem que transporta a galera do Mineirão do Pop Saudade. Um abraço aí, meu irmão. Ele é seu esposo hoje, olha. Que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Vamos lá, vamos lá. Por isso escrevi esta canção. Pop Saudade. Seu coração, te procuro sem saber aonde está. Começa na Mania, vem light hoje. Uma sequência de vídeo brega romântico pra você viajar aqui no Pop Saudade. Olha já mudei, olha a suela. Por isso escrevi esta canção. Alô, Aldo! Eu fiz pra poder te falar. Oh, oh. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Gordo e a Priscila. Obrigado, Priscila. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Santa Maria de Benfica recebe o Pop Saudade. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. E você, filha? Eu sou toda sua. Vai! Adoro tua voz, tua pele e tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Domingo do Clecesso, tem Brasileirinho, aniversário do DJ Buiú. Aí, galera! Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Rapaziada! Gessa. E o aniversário do DJ Buiú. Com a busca do Brasileirinho, eu, DJ Paulinho Boy, quero convidar todos vocês. Mais uma aqui no meu parceiro Naldo dos Covardes. E vai ser arrebentação, meu irmão. Lá no Crescença, lá no Sideral. Vem te embora. Como eu gosto. Bora se ligar assim. Vai! Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você. Perto de mim, tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Papi! Me abraçar, me deixar. A super máquina do tempo. Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado. Tudo ver e não ter. Um dia se passa. Apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. Viver e não ter. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. As fanáticas do Pop Saudade 13. Esse jeito de querer me amar. O meu amor. Dali, covarde! Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fé. Depois vem de mansinho querendo agradar. Bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Bora curtir a bola, ô! Assim, ó! Vamos, Marcelo Dog dos Covardes! E aí, meu irmão? DJ Tia. Vem te embora, Mega Família, te espera. Que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Olha o que eu quero, hein, meu irmão? Eu quero te amar com a banda Vênus. Só que em segredo. Ouviu Jackson tocar? Não tem pra ninguém teu corpo sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém teu corpo sem medo. Pop eu Saudade. No amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Gordo e Priscila, o casal de Benevides do Pop Saudade 3D. Vem curtir Barriere e Ramon. Bora, Gordo, bora, Priscila. O amor sem fim, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Pop Saudade. Do amor sem fim. Pop Saudade. Amor, eu quero te amar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com o Barriere. E a Jean Peboy tá na área, olha, moleque. Aí Santa Maria toda comentinha, um abraço. Aqui no Paulinho do Boy. Jean Peboy. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar, o meu e o seu sentimento. Bora, Aldo, bora, Aldo. Fazia uma cara que eu não vi o Aldo, hein, mano? DJ, o maior valor. Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouvi o Jackson tocar, não tem pra ninguém que eu vou. Amigo Adriano, carro show da Iana, toda comitiva aqui, obrigado. Te amar e te conquistar, só que em segredo. Cabuleiro! Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém que eu curto sem medo. Pop, pop! Eu e você, num amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Olha o Digo, o Geraldo, o Tchou Tchou Rai, meu irmão. Tô aqui no Pop Saudade, obrigado, valeu. Vem curtir Barriere e Ramon. Pop Saudade. No amor sem fim, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon, eu quero te amar. É 3D. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Pop Saudade. Vamos lá. Você parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos, parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho e com o meu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. Agostinho, da Maria do Benfica. É o som do pop. Pop, pop, pop. Você está sozinho e como eu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se ter. Chefe, tem beijo, hein? Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Pop, pop, pop, pop. Saudade. A cachorra da China, moral. Vai! Palavra de amor. E hoje? Hoje eu quero amor sincero. Me perdi nessa paixão. Me entreguei meu coração a quem não me deu valor. Sonhos foram ilusão de viver uma paixão. mas pra vida acordei. Fala assim pra ela. Vai! Vai mais saudade. Encontrei amor, enfim. Tudo tem começo, tem fim, gente. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. É amor, é paixão. Nosso casal viajante, a gente dá maior valor nessa galera. Só passando o pano que daqui a pouquinho tem covardia. Vamos lá! Palavras de amor já não resolve mais. Pop Saudade. Hoje eu quero amor sincero. Pop Saudade. Me perdi nessa paixão, entreguei meu coração a quem não me deu valor. Sonhos foram ilusão de viver uma paixão por alguém que não me quis. Andei em busca de carinho, esse amor amei sozinho, mas pra vida Pop Saudade. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, saudade. Encontrei amor em fim. Vai, vai, saudade. Vai, chupa, chupa. Eu quero com você viver momentos mágicos. Momentos! Momentos de amor. Momentos que façam marcar as nossas vidas. Dance comigo. Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Alô, Vigo, o seu Rai e o Tchon Tchon Rai. Tá aqui com a gente toda essa rapaziada. Só os cacheteiros, hein, meu irmão? É? Quando a festa começou. E eu? Eu estava tão triste. Pop. Agora com você, Japonês e Suelen, o casal do Pato Macho. Agora é Pop Saudade. Sábado, sai do Som Brasil, no Guru Xambá. Domingo é do Pato Macho, lá no seu Pilar Santo. Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Que eu te amo, você já sabe, mas você não quer saber. Pop Saudades. Isso é amor. top! Mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor. Raiane, esta menina gosta do pop saudade 3D. Você não quer saber. Você não quer saber. Cadê ela? Cadê ela? De marcante assim, ó. Vai! Ai, DJ Beto, você é tudo que eu sonhei. Quando te vejo, desperto um desejo. Preciso urgentemente te falar. Que a saudade queima no meu peito. Ao seu lado, Beto, quero estar. Toca pra mim. Pop, pop. Fica um abraço, Aninha. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Rapaziada do Turbo aqui com a gente também, obrigado. Marcando presença. Olha o Didomar, Rayane. E também o Tony aqui com a gente, obrigado. Antigamente era o Alex. Agora tem o tal de Paulão que tá fazendo sucesso, moleque. Até tem Alex a canção do amor. Já tô bebendo o que conquistou. O meu coração. Até Alex é que comanda o som. A explosão nuclear da cidade nova. É o Deixa tocar bem alto o som que conquistou. Maravilhinho tá aqui com a gente também. O Railson, a Lorena, o Rafael e a Ângela, um forte abraço. Parceiro, dou valor. E passa o tempo que passa. Considerado aqui no Paulinho Boy. E você vai acreditar. É você, é você. Meu grande amor. Segundo bate. Em todo lugar. Toda noite choro. Desejo todo te encontrar. E pra onde nossa, vai, Paulinho Boy. Alô, é do Disque Bof, é? Aqui é a Vampira, meu amor. Fala pro Bof que hoje eu vou me rasgar lá no Pop Saudade 3D, hein? Vai ser do babado. Agora, vai! E eu? Eu não sou do tipo de homem que açoita mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Pop Saudade. O que ele de bom tem pra lhe oferecer? Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Ah, é gostoso demais esses momentos. Agora mijador com mijador, meu irmão. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. E aí? Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Gente, a vida é assim, a vida. A vida é bela, mas passa depressa. Desfrute! Se envolva. Se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Alô, tio Lalo! Se envolva, se entregue. Fala, tio Lalo. Vai ser como outra logo a maçã. Ayane, dá um papo na moral aí. Assim, ó. Eu sou seu fã. Obrigado. Amigo Bob, da Bebeirada do Bob. Ele e toda a comitiva de Maretuba. Hoje recordando aqui no Bob. Casse o seu para, aproveite enquanto. É mais um CD que vai chorar na caixa dele, meu irmão. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Pop Saudade. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida. Minha amiga Lene da Jordina, olha, apareceu. Mas passa. Bora, Lene, cadê a Lívia? Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo. igual a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entrega. Aí o Odo fala assim: vai ser bomba, logo a maçã. Paulinho Boia! Eu sou seu fã. Quando a alegria chega na vida do homem, a senhora. Assim, meu irmão! Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. E a tristeza, bom dia que foi? A tristeza que eu sentia também se foi. Aí o Carlinho fala pra ela assim: me trazendo uma alegria. A Edilene chegou. É, chegou e ficou. Não sofro mais. Sabes por quê? Você encontrou paz? Encontrei paz. Tenho você. Toda ternura. Pop e saudade. Que eu procurei. Só ao seu lado. Eu encontrei. Fica com ele. Fique comigo. Até o fim. Quero ter sempre. Eu cachar o gordo e Brechila. Lá de Benevite. Tô falando essa galera, meu irmão. Olha aí. Quero ter sempre. Você aqui. Gente, o Bilu já batendo as fotos, na verdade, rolando o close, a solda. Agora, detalhe, quem tiver de fuga, a gente não deixa bater, tá bom? Que a gente vai postar em nossa página, que tem pra mais de 7 mil seguidores. Já aconteceu o caso aqui do Neguinho, vim pra festa, bater foto. Tá dando a fuga na madame, ao vivo e veste. Aí, meu irmão, deu até separação, nem se conta. Quem não tiver de fuga, deixa bater que é de graça, tá bom, gente? Quero ter sempre. Vai! Você aqui. Quero ter sempre. Pop! Saudade! Convida a galera pra domingo. Domingo é aniversário do DJ Buiú. Lá no clube do Crescespa. Brasileirinho pra fazer a festa. Mais uma do meu parceiro Naldo dos Covais da Saudade. E tá todo mundo convidado pra curtir. Domingo, clube do Crescespa. Brasileirinho! Nem hoje, nem depois. Do jeito que você fazia. Pra fazer é gostoso, cara. As coisas que você dizia. Sentia daquele jeito. O gosto que você trazia. O beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. No show, tá com a gente hoje. Pop Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Pop Saudade! Eu não quero o seu dinheiro, não quero o seu ouro, só desejo amor sincero. Tá covarde! Só quero as fanáticas! Olha o Aldo, cachorro doido. Um beijo quente, quero só pra mim. Vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer. E aí? Isso é o que é, é o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Pop Saudade. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Segura! Me beije, me aperte, quero teu calor, e serei todo seu. É o amor que sonhei, isso é o que é. É o amor. Prepara-te, Lobo! Tá chegando a tradicional festa no Paraíso, em Nangapi. 20 anos de tradição. Quem toca este ano é o Pop Saudade. E a gente vai invadir lá, meu irmão. Dia 8 de junho, sábado. Aí 14 de junho, 15 de junho, perdão. Tem o Pop Saudade em mais uma tradição. Forrozão do Zé Lúcio, a filha de americano. Pop Saudade 3D. Saudade 3D. Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Bora recordar. Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Irmão, não mereço, não. Eu não mereço castigo. pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Me deixem o covarde. Eu não consigo. Deixem o pobre. Eu não consigo. O covarde, DJ Paulinho Boy. Saudade hoje no estilo de Santa Maria do Benfica. E a gente vai abraçando toda a família que chega junto para recordar o nosso muito obrigado, gente. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi ser só de você. Pop! Não demore tanto. Sente sozinho, vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Saudade, a super máquina do tempo. Meu grande amigo, camarada Adriano do Carro Show, ele e a sua primeira dama, minha amiga dona Eliana, tá aqui curtindo, olha. Pop, pop, pop, pop. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Pop Saudade. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. E a de distância. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Posso esperar, não importa o tempo que passar. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Quando conheci você, logo me apaixonei. Verdade, olha. Foi só um beijo pra gente se amar. Quando o grande amor tá à distância, demore tanto, a saudade machuca. Sozinho vou chorar. E o quê? Um beijo não demore tanto. Show! Como ninguém mais esperou. E o quê? Com carinho e amor no coração. Pop! Foi tanto dia que me transformado em noite e suportei o açoite de esperar, que cansei de esperar. Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Hoje não tenho o peito vazio. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Que com grande amor me fez apagar toda a dor. Como é que é? Pop Saudade 3D. 3D. Já já tem covardia, tá, gente? Te esperei. Aquela sequência bem lenta, bem gostosa. Te esperei. O cara descolar a parada. Como ninguém mais esperou. O carinho e amor no coração. Foi tanto dia que me transformado em noite, que suportei ruações de esperar, que cansei de esperar. E aí? Hoje não tenho o peito vazio. Hoje já tenho outro alguém. Pop! Saudade! Hoje não tenho o peito vazio. Pop Saudade. Hoje já tenho outro alguém que com grande amor me fez apagar toda a dor. Das covardias, solo Pop Saudade hoje em Santa Maria. Pop Saudade é a definição certa da sua recordação. Decoladinho, vai. Bora, minha produção. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Por embrechinha, bem coladinha agora, hein? Covardia! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Alô, Dentinho! Ficando ainda mais o coração. Bora, meu filho. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da sua. Ei, Dentinho! Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Ei, Dentinho, aqui é a vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, mete, começa a covardia. Calma que é só a cabeça, hein? Tá falando o corpo duro, hein? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. Olha o Rafael, dedica essa música aí pra Sul, seu grande amor. A sequência da covardia. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Essa é a cara do cacheteiro do Dog, rapaz. O coração. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. Vamos lá, família! Da solidão. Nossa, DJ Paulinho Boy, que é a vampira, meu amor. Você é covarde mesmo, né? Essas tuas músicas me deixam louca. Calma, vampira! Coisas do coração. Quem tem um amor oriental, tem um amor de cheio. Nisei, Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a vir. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Fala, DJ, vai no show. Fala, meu irmão. Só sei, que te queria também. Uma curiosidade, gente, dessa música. O nome dessa música é Nisei, gente. Nisei, pra quem não sabe, é filho de japonês. Esse cara, na verdade, se apaixonou por uma mulher oriental, por uma filha de japonês, na verdade. É Nisei! Adriano? Tá escondendo o jogo, hein? Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Via pro Walter, toda a sua equipe aqui, olha. Sua oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu que... Vida Omar, um abraço a você. E o DJ Carl com ele. Aí, Carl! Um abraço, moleque, vamos lá. DJ Carl! Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Pop Saudade 3D. 3D. Só sei. Que te queria. Dá-lhe, Paulinho Boy. É 3D. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Rola Jaborê, rola Sueli. Domingo é lá no setor de vocês, hein, meu irmão. É tudo por tua conta. Na verdade, brincadeiras fora da parte. A gente tem um carinho muito enorme pra esse casal. A gente teve a oportunidade de conhecer a volta do Paulinho Boy aí no Trem da Saudade. Só agora no Pop. Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Tudo deixar. Que só lhe interessa da vida. Olha o Fernando. Bora, Fernando. E Pop 3D. Uma ilha deserta em alto mar. Tem uma música aqui, cara, que é a cara dos casal. O nosso casal viajante. Paulinho Boy batizou. Ficou a cara deles. Desde o tempo do trem, é? Essa aqui, ó! Sabe quando você encontra a sua cara metade, meu irmão? É assim, ó. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro. Meu amigo Dedé e toda a rapaziada do Mingueira aqui com a gente, vamos lá. Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava acordado. Eu me esperava por esse encontro. Eu te amo. Pop Saudade. De amor no devido tempo, você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Olha o Madison também, o japonês, Jorge Bragança. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Recordando duas pessoas que se desejam e se procuram. Pop Saudade. Você sonhava com esse encontro há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Uma explosão de sentimentos, um grande amor. Você chegou no momento certo. É bom olhar e 3D. Duas pessoas. Vamos lá, Paulinho Boy! E se desejam e se procuram, acabam se encontrando. Saudade. Eu tenho tanto amor para te dar e nunca, meu bem, vou te deixar. Vamos, querida, meu irmão! Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Tanto amor tenho pra te dar. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Você é feliz, meu amor? Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Dá-lhe, Paulinho Boy, pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Novo Pop Saudade. A mais perfeita combinação do passado com o futuro. A primeira aparelhagem em formato 3D.